O nosso tema de hoje, plantio é livre e a colheita obrigatória. Você já deve ter ouvido a gente repetir essa frase muitas vezes, porque em todos os momentos vem à tona algum ato, algum fato que nós produzimos, resultante de uma ação anterior. Então, sobre isso é que a gente quer levantar mais uma vez esse tema, para que a gente consiga ter cada vez mais domínio das nossas responsabilidades. Sempre que se fala de Deus, nós conceituamos Ele como bom e justo, entre outros atributos. Mas esses são talvez os principais, né? Ser bom e ser justo. E essa justiça de Deus, ela se manifesta, entre outras coisas, pela liberdade que Ele dá a cada um de nós de fazer as nossas escolhas. O livre-arbítrio, né? Que se tanto se diz. Nós temos, a todo momento, essa liberdade de decidir, de buscar a felicidade como nós entendemos, seja ela no momento presente ou no momento futuro. No momento presente seria aquelas situações bem mais palpáveis, eu poderia dizer, mais materiais, mais ilusórias, e que muitas vezes nos trazem uma satisfação imediata, mas em contrapartida nos cobram um preço tão grande quanto ou maior do que o próprio momento que a gente experimentou. Felicidade futura é um trabalho olhando para o nosso horizonte espiritual. Então a gente, compreendendo cada vez mais que nós somos espíritos, numa experiência encarnatória, nós olhamos de uma forma mais ampla e estabelecemos o que nós precisaremos para sempre, não só para aquele momento específico. Então, a questão da justiça, ela nos oferece as possibilidades, mas falando de justiça, se fala de lei. A lei divina, ela é igual para todos nós, para todos, encarnados ou desencarnados. E ela nos recompensa, poderia dizer assim, pelo trabalho que nós executamos, através dessas escolhas, pelo livre-arbítrio. Um trabalho bom ou um trabalho um pouco negligente, um trabalho pelo bem, um bem amplo. Quando se fala bem, se fala um bem externo até, né? Não é um bem. Ou, às vezes, um foco diferente. Mas tudo isso tem um retorno. Tudo isso nos traz um resultado. Então, esse resultado, às vezes, nós só compreendemos o efeito quando nós nos deparamos com ele. Mas, sendo essa lei igual para todos, nós temos a escolha do bem ou do mal como uma opção. É claro que nós estamos num processo de caminhada, um processo de compreensão, e ainda estamos um pouco atrasados nesse processo, porque nos iludimos do que é bom e do que não é bom nessa caminhada, mas é uma opção. Muitas coisas nós já aprendemos, porém não conseguimos ainda colocar em prática efetivamente. Não conseguimos ter força moral para fazer com que aquilo seja parte do que eu faço. Então, o que acontece? Acontece os casos de sofrimento em todos os níveis, que são sintomas, que são percepções que nós temos para observarmos que aquele caminho, que às vezes não é tão imediato, então é uma coisa às vezes mais atrás, mas enfim, o caminho que designou aquilo foi um caminho errado. E nós temos que lidar com isso. Tinha uma frase aqui na TV antes que era muito interessante, né? Que falava um pouco também disso. E o próprio desenho fala de flores e atrás parece uma plantação, porque o plantio, ele é livre. E interessante na questão do plantio é que quando nós colhemos o que nós plantamos, Nós temos nova oportunidade de replantar. E a questão é o que, que nós replantamos. Porque quando não gostamos do que colhemos, nos revoltamos, nos achamos injustiçados, nós reclamamos. E aí, ao invés de fazer uma boa oportunidade daquilo que está chegando, nós aumentamos os nossos débitos como vida. Então, todo o nosso sofrimento ele está ligado ainda à nossa imperfeição. Porque se nós soubéssemos de forma bem consciente o que nós devemos fazer, nós não faríamos. Todos nós já estaríamos fazendo as coisas certas. Não estaríamos mais escorregando nas mesmas cascas que são colocadas no nosso caminho. Mas são níveis de consciência que nós vamos ampliando a partir da nossa jornada. Então, dentro disso, nós vamos ampliando e reconhecendo o que nós temos que fazer. Um dos entraves, talvez, mais fortes que nós temos é que nós dificilmente compreendemos que estamos errados. Nós temos várias coisas acontecendo dentro e fora de nós, ao nosso redor, e nós não percebemos que estamos errados. Um exemplo diário são as nossas discussões. Nós batemos pé, teimamos, achamos que temos razão sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós falamos, e nós criamos problemas. Problemas nos nossos relacionamentos, problemas digestivos, né, que toda essa tensão acaba desembocando dentro de nós, porque teimamos em fazer as coisas pela nossa cabeça, pela nossa forma de entender o mundo, que ainda é muito precária. Quando nós éramos crianças, quando brigávamos, éramos chamados, né, na frente dos pais ou dos professores, e a primeira coisa que a gente fazia era dizer, não, mas foi ele que começou. Nós colocávamos a culpa sempre fora. E ainda hoje a gente acaba fazendo isso. Nós temos atitudes infantis querendo dizer que os erros que nós cometemos são culpas dos outros. Mas quem cometeu? Eu falei antes de opção, nós temos sempre a opção. Opção de fazer, de não fazer. Opção de falar, de não falar. Opção de agir certo ou não. São escolhas que nós vamos construindo. E para terminar, tudo isso que nós fazemos durante a nossa vida, que às vezes parece pouco, mas é muito, porque a cada momento nós estamos fazendo coisas novas, estamos repetindo velhas práticas, isso vai determinar a nossa próxima encarnação, porque tem muitas coisas que nós não vamos colher nessa única vida. É um plantio futuro. E aí, de que forma que nós vamos entrar numa nova jornada? De que forma que nós vamos colher isso numa nova existência? Na formação do nosso corpo físico, nascemos com todas as determinações físicas necessárias para aquela encarnação. Modificamos ela ao longo da nossa vida, pelas nossas influências óbvias, mas trazemos muito forte aquilo que nós precisamos. A questão da nossa saúde, que às vezes já nascemos com um problema ou desenvolvemos ao longo do tempo. Os nossos núcleos familiares, que falamos tanto sobre isso também, por que nascemos em determinada família, com determinadas características, é tudo canalização. As nossas relações, quem nós encontraremos, quem nós nos uniremos no futuro, tudo tem um propósito. É claro que essas uniões, elas vão ocorrer pelo livre-arbítrio, se nós assim quisermos. Mas a predisposição existe. E muitas outras coisas que no longo da nossa vida vão aparecendo e vão nos dando uma nova oportunidade, porque é uma nova colheita, de replantar. Então, um relacionamento difícil, eu posso transformar. Um corpo doente, eu posso trabalhar com aquilo que eu tenho. Não com o que eu não tenho, mas com o que eu tenho. A oportunidade é essa. A ferramenta que me é dada é de acordo com a minha, talvez, capacidade momentânea de agir, de executar a tarefa que me é proposta. Então, quando a gente pensa nesse assunto, a gente vê que tudo acaba entrando nessa mesma situação. Tudo é resposta, tudo é consequência, tudo é colheita de alguma coisa que eu projetei. A cada um segundo suas obras, nos foi dito. Então, que a gente possa repensar que obra nós estamos executando, que tipo de influência eu estou manifestando através das minhas atitudes, das minhas palavras e dos meus pensamentos. Os pensamentos talvez seja a parte mais interessante, porque eles acabam conduzindo o que eu falo e o que eu faço. E por nós não vermos o pensamento, e por ele ser muito rápido, muito sutil, a gente acaba às vezes não dando a importância devida. Mas ele nos define, ele mostra quem nós somos. Ele cria, inclusive, campos de energia que me identificam, que me vinculam a outros, encarnados e desencarnados. Então é muito importante que nós tenhamos um estado de consciência cada vez maior sobre o que nós estamos produzindo, quem nós somos, o que nós estamos fazendo efetivamente, para que a nossa colheita cada vez seja mais satisfatória.